onde a bola rola, a super brincadeira cativa. Nesta quarta tem futebol em Juca Ribeiro. O Betlândia enfrenta o Guarani de Divinópolis pelo retorno do Campeonato Mineiro. E o Timão da Super é quem comandará o espetáculo. Em nome dos mais categorizados patrocinadores do esporte no rádio: Ferro e Aço Perpilândia, onde você encontra telhas de alumínio em qualquer tamanho. Urca Móveis, de tudo em móveis, desde o mais simples ao mais sofisticado. Pneu Aqui, pneu até no nome. Xelomac, a nova dinâmica em toda a linha de refrigeração. Avenida José Andras Cassani, 503. E Loteria Mineira. Agora na tirinha você ganha Fiat. Quatro motos a álcool por apenas 30 cruzeiros. Supercultura e você, juntos com o Verdão, no cantinho do rádio e do seu coração.